TV Estática, o mais refinado conteúdo da internet. It's not too late for you to turn back. E aí, pessoal, começa agora mais um Gabi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio Nazaré. E aí, traças. E o Iken Frost. E aí, pessoal? Então, hoje está aqui para falar de sonhos, cara. Tema bem vasto, né? Algum de vocês é sonâmbulo? Eu sou. Não, sou de verdade mesmo, de sair, comprar pão e voltar. Não. Nossa. Não, sonâmbulo. Não, aí, o cara da padaria tem que ser sonâmbulo também, né? Eu sou sonâmbula de levantar e andar pela casa. Eu já levantei, sentei, li jornal, troquei de... Pus é o tênis. Cara, foto. Minha mãe tinha até tirado uma foto. Eu tava de pijama, de sapato, sentada, lendo jornal. O meu pai, ele disse que eu já fui no banheiro e mijei o banheiro todo, cara. Uma vez que ele ficava, Diego, pra lá, é pra lá. E eu, aí ele disse que eu virava pra um lado, mas eu não lembro disso. Cara, talvez não seja nem questão de ser sonâmbulo, você simplesmente tava com muito sono. E não lembra, né? E não lembra. Mas o princípio do sonâmbulo, né, meio que isso, não? Você tá com sono tão pesado que você não lembra que você fez isso. Bem, eu não sei. Você poderia, por exemplo, estar com vontade de mijar e mijar conscientemente, mas tá com tanto sono. Pode que, pode ser isso também. Você tava meio bebo de sono. A irmã da Vi, já aconteceu, ela com sono, falando no telefone com o marido dela e respondendo e dormindo, né? Verdade. Caraca. Minha irmã, uma vez, ela dormia no beliche. Ela sentou na ponta do beliche e ela dormia na parte de cima. Aí ela ficou olhando assim, pro nada, sabe? Pro vazio. Eu virei e falei assim, meu, o que você tá fazendo sentada aí? Eu vou pular. Você vai pular da onde? Você tá louca, ô? Vou pular de paraquedas e... Pulou, não deu tempo de eu segurar, deu nada, velho. Torceu o pé. Caraca. Aí já é um nível perigoso. Uma vez meu irmão levantou, nessa época a gente dormia no mesmo quarto ainda, eu era bem moleque, né, e ficava assim, a cama e o colchão no chão, né, daquelas camas duplas, sacou? Que puxa, puxa o colchão bicama, de baixo, bicama. Igual, ó. Isso. E ficava, essa cama de baixo ficava encostada nas portas do armário, né? Aí meu irmão tava dormindo embaixo, ele levantou assim, pegou a porta do armário e começou a tentar... abrir ela em pé ainda, na cama de baixo. Travando. Pô, a porta batendo assim, batendo. Falei, que isso, cara? Que você tá fazendo? Ele, não, só tô puxando a cadeira aqui. Aí de repente ele parou assim e deitou de novo. Ficou do nada. Cara, isso eu nunca vi não, velho. Sonambulismo assim mesmo, desse tipo. De cara levantar, eu já ouvi de falar. Eu li o jornal, cara. Você não leu o jornal, né? Você segurou o jornal na frente da cara. Não, então, eu abri o jornal, tô sentado no sofá. Pai, minha mãe falou assim, o que você tá lendo? Eu falei, o jornal, ué. Aquele jornal de ponta cabeça, né, cara? Eu já tive, assim, episódios do sonho meio que se interceptar com a realidade, assim, mas eu não sou um caso de sonambulismo, eu me lembro do fato, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu tava sonhando que eu tava numa biblioteca e tal, e tava acontecendo alguma coisa, e eu lembro que eu tava falando e minha mãe foi e me acordou. E na hora que ela me acordou, eu comecei a falar com ela que eu tava na biblioteca, mas eu lembro disso. Eu dizendo que eu tava na biblioteca, uhum. Tá ligado? Uhum. Tava de meio desperto e meio dormindo ainda. Então a coisa meio que se prolongou um pouco na vida real. É meio que é o fade out o fade do sonho, out, né, fade cara, out do sonho. Pô, ótima definição. Isso aconteceu comigo hoje, cara. Eu deixei o despertador ligado, né? Só como eu fui dormir meio tarde ontem, eu tava com sono. Aí o despertador ficou tocando 2 minutos e eu não acordava. Só que eu tava sonhando que tinha alguém muito chato me ligando. Aí, e eu olhava assim, pensando, nossa, já não quero falar com você, pô. Eu desligava. Mesmo tentando desligar o celular, ele continuava tocando, né? Aí só depois que eu acordei, já tava 2 minutos que tava tocando o celular aqui. Foi meio que isso, fade out, né? Um elemento da vida real aqui, né? Tava interferindo no meu sonho, né? É o que acontece no Inception lá da música, né? Os caras colocam a música deles dormindo, aí no sonho eles escutam a música. Isso, no filme, né? Isso. Muita gente não tem assistido. No filme, A Origem. E algum de vocês já aconteceu de você estar sonhando com alguma coisa e o sonho acabar bruscamente e você continuar sentindo aquilo? Rapaz, aconteceu comigo e foi num dos sonhos mais sinistros que eu já tive na minha vida, cara. Eu tava deitado na minha cama, olhando pra porta, sacou? Os mesmos elementos do meu quarto, tudo perfeitamente. De repente pareceu um bicho sinistro, assim, flutuando na minha porta, sacou? E me agarrou, assim, da cama. tentando, tipo... Ah, aquele caso lá da... A pisadeira. Pisadeira. Pode ser. Pisadeira tentando me arrancar da cama, assim. E quando eu acordei, tipo, já acordei pulando da cama, só que eu ainda sentia aquele gelo da mão do bicho, das mãos do bicho, né, nos meus pulsos, na minha perna. Sabe? Porra, eu sim, eu tive, bizarro, eu tive um sonho muito parecido com esse, cara. Eu tava sonhando que tinha um fantasma querendo me pegar. Em determinado momento, o fantasma pegou no meu braço. Eu acordei sentindo a mão do fantasma no meu braço, cara. Assim, por alguns nanosegundos ainda. Uhum. Aí foi difícil pra dormir depois essa parte. Mas... Não, porque você realmente sente, né? Porque você sente fisicamente. Porque fisicamente. Afinal é tudo estímulo, né? Que manda pro cérebro. Por isso que você realmente sente dor e tudo, né? É imaginação. Bem, eu quero acreditar que seja isso. Não, eu já sonhei que eu tava correndo muito, tipo. Aí eu começava a sentir dor. Eu falava assim, nossa, tá doendo minha perna, mas eu tenho que continuar correndo, Eu acordei com dor na perna. Caraca, é aquele tipo de sonho de cachorro. Né? Você imagina vir lá na cama, sabe, correndo na horizontal, assim, deitada na cama. Você sabe. Nem cachorro mesmo. Pior é que é, cara, é a sensação que eu tive foi que eu corri de fato a noite inteira. E eu acho que eu devo ter corrido mesmo. Aí eu falei aquilo lá. Que meu pai falou, né? Que eu fui no banheiro, me mijei todo e tal. Vocês sabem o quão é perigoso você sonhar com privadas, cara? Como assim? Não, tá ligado? Você sonha que você tá indo pro banheiro. Isso é muito perigoso, cara. Que você tem que prender o canal pra não vazar mesmo, hein? Cara, mas já aconteceu comigo tantas vezes de eu sonhar mijando. Aí eu acordo assim, porra, acho que eu me mijei. Mas não aconteceu nada. Só aquele mijo gostoso, pá. Cara, relaxando, né, velho? Você sabe que essa semana eu sonhei que eu tava... Porque eu ando tomando muita água, porque tá muito calor, né? Aí eu sonhei... Eu, tipo, pus a mão no colchão pra ver se eu não tinha feito xixi de verdade, porque eu achava que eu tinha feito. Você acorda desesperado, ainda mais se você tiver que nem eu tô aqui, que eu não tô dormindo na minha casa, né? Eu tô na casa do meu sogro. E, pô, cara, mas de vez em quando, é até meio raro, assim, mas de vez em quando eu já acordei, tipo, chorando de rir, cara. Uhum, tipo, sonhar com uma coisa muito, muito engraçada mesmo. De chegar, tipo, eu me acordar com a minha gargalhada, tipo. Mas assim, quando você acordou, era tão engraçado rindo, ainda? Exatamente. Você perdeu a graça. Pois é, eu não lembro, cara. Não, é exatamente. Já aconteceu de eu acordar chorando de rir. Mas quando eu comecei a recapitular, não era engraçado. Mas no sonho, por algum motivo, era. Aí eu disse, ah, deixa quieto, nem vou contar pra ninguém, não. Eu acho que teve um caso que também era uma bobeira qualquer, assim, tipo, alguém levou um tombo, uma coisa idiota, assim. Sabe? Já aconteceu, na época que a gente ainda tava longe, eu ia vir, né, toda noite a gente falava no Skype, né, até chegar a hora de dormir mesmo, né, e acontecia de eu deitar na cama e falando, ia ficando com sono, né. Aí, às vezes, eu já tava com tanto sono que eu me despedia dela, eu desligava e eu continuava com fone na cabeça, que eu disse, ah, caraca, tanto sono, cara. Aí eu dormia, sei lá, uma hora e acordava no susto. Caraca, eu dormi e a vida deve ter ficado, Diego, você tá aí, sabe? Cara, eu não lembrar de que eu me despedi dela. Até no outro dia eu ia falar de novo com ela pra ver se tava tudo bem, né? Eu disse, se ela começar a brigar comigo, eu disse, caralho, eu dormi e deixei ela falando, né? Várias vezes isso aconteceu. Eu não lembrava que eu tinha me despedido, que eu já tava com tanto sono que eu tava leso e não lembrava. Porra, eu lembro de um colega meu que ele costumava dormir nas aulas durante a faculdade. E numa dessas dormidas ele tava sentado na primeira fila. Ele acordou no susto, dando aquele pulo e porrada na mesa, assim, pá. Aí depois todo mundo fez que não tava vendo, mas querendo dormir. E não dá pra disfarçar, né, cara? Porque fica na cara do sujeito que ele deu uma cochilada, né? Uma vez eu acordei com o professor me chamando no auditório. Pô, a Nazaré tá dormindo aí, não sei o quê. Um auditório assim, 100 pessoas, velho. Esse lance de dormir no meio da sala de aula, teve uma vez que eu... Sabe quando você dá aquela encostada na cadeira, dá aquela equilibrada pra trás com a cadeira? É o chute, né? É o chute. Foi exatamente igual aquela cena do Inception, uh-huh, né? Que a cadeira dá aquela balançada pra trás, você dá aquele salto pra frente, sabe? Tentar equilibrar. Caraca, e eu sempre sentava assim na segunda cadeira de uma das colunas, sacou? Lá na frente, cara, eu pulei quase que em cima do professor. Assim. Cara, é desesperador, cara. Eu acho que se você estiver sonhando, na hora deve aparecer um buraco negro, né? Sugando você, né? Aí você acorda, né? E vocês já tiveram sonhos recorrentes, assim? Aconteceu mais de uma vez o mesmo sonho? Eu já tive de acordar, ir no banheiro e depois eu dormir e continuar de onde parou, mas... Não, assim, o mesmo sonho. Sonho recorrente mesmo? Porra, eu tinha um muito bizarro quando era criança, cara. Que até hoje eu não sei o que significa. Eu tinha, sei lá, 7, 6 anos e eu tive umas 4 vezes esse mesmo sonho. Na minha rua, que tinha uma casa que tinha umas flores. Aí uma dessa... flor dessa aparecia no meu sonho. E atrás da flor tinha um buraco negro, assim. E no sonho eu sentia uma dor nesse momento, né? Que eu via a flor e o buraco negro. E era só isso, sonho. E aconteceu umas 4 vezes essa mesma coisa quando eu era criança. Esse é específico, cara. É específico mesmo, né? Caraca. Flor, buraco bizarro. Negro e dor, cara. Pô, quando eu era moleque, eu também já tive alguns sonhos recorrentes nesse estilo, sim. Mas geralmente eram umas paradas bem aterrorizantes, cara. Você nunca sonhou coisa boa, né? É, coitado. É, a gente já falou. É. Agora, quando eu era moleque, eu não sei se é porque quando você é moleque você tem. Imagina mais coisa, você se confunde mais com o que é real e o que não é. Acontecia direto, por exemplo, eu sonhava que ganhava um presente, meus pais davam um presente. Eu acordava depois de um tempo, assim, eu falava, então mãe, cadê aquele presente que você me deu? E minha mãe ficava, como assim? Você queria muito ganhar. Eu não conseguia, inclusive, não é que depois eu me dei conta que era um sonho. Hoje, eu racionalizando, eu acredito que eu sonhava, né, e não conseguia distinguir. Mas pra mim, isso era real mesmo, eu ficava, pô, como assim, cara? Eu só pode ser sonho, então, né? Eu, um dos sonhos recorrentes que eu tinha quando eu era criança era que os meus dentes começavam a crescer assim, dentro da minha boca, sacou? Crescer desenfreadamente, até um ponto assim que eu não conseguia mexer mais o maxilar, sacou? Tão grande que tava os dentes. Nossa. E de repente eles estilhaçavam todos assim, dentro da minha boca. Cara, criança, você sonhava essas coisas bizarras? É. Mas, por exemplo, sonho mesmo recorrente que eu tinha, eu era pequeno e sonhava essa maluquice aí, bizarra. É coisa que, teoricamente, a nossa mente não compreende direito, né, cara? Não tem como saber da existência dessas paradas e tal. Quer dizer, é bizarro esse lance do buraco negro, por exemplo, que você sonhava e tal. É uma ideia que talvez quando você era criança você nem soubesse falar que isso é um buraco negro, né? Era um buraco. Mas eu digo buraco negro porque é a coisa mais próxima que eu consigo colocar em palavras, entendeu? Agora. Mas era uma mancha preta, entendeu? No sonho. Uhum. Uma outra coisa curiosa aconteceu alguns meses atrás é que ultimamente eu tô com o costume de, na hora que eu vou dormir, eu deixo rolando o podcast, sabe? Uhum. Aí eu sonhei que, não lembro nem o contexto, eu tava aqui em casa, eu ia lá na sala e tava meu sogro. E ele do nada perguntava, sabe você conhece, né, o Anderson Silva? Sei lá, conheço, falei alguma coisa. Só lembro disso, não lembro o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Lembro desse trecho específico, de tão nada a ver, né? Aí quando chegou no outro dia, no trabalho, aí eu tento ver mais ou menos onde eu parei no podcast, assim, até onde eu consigo lembrar do podcast antes de eu pegar no sono e continuo, né? Ao sair, depois de uns 10 minutos de podcast, tem exatamente essa frase que um dos participantes fala, sabe o Anderson Silva? Aí eu disse, nossa, cara, eu sonhei com isso, eu devia estar escutando na hora, né? E meio que misturou com caraca. Essa parte do podcast. Agora só foi isso também. Talvez eu tenha sonhado com mais alguma outra coisa que eu escutei no podcast, mas eu não consigo lembrar, né? Pode ser. Sabe que isso acontece comigo também? Por exemplo, eu coloco a televisão pra despertar, aí tipo ela desperta no jornal, aí eu ainda fico deitado na cama e sonolento, às vezes até durmo mais um pouco. E durante essa dormida que a televisão tá ligada e o jornal tá lá, o cara falando as notícias, eu vou sonhando com as notícias, cara, que o cara tá dizendo. Que doido, né? Caraca. Senta olhando a televisão e aí é que a gente entra naquela história que a gente tava conversando outro dia do Inception, da lavagem cerebral enquanto você tá dormindo. Ah, sim. Nossa, esses dias, essa semana, eu ouvi, fiz maratona grande coisa, que é o podcast novo do Polar, do Oliver Pérez, do Guizão, do pessoal que era do Nerd Drops. Então eu ouvi acho que 5 episódios seguidos, assim. Teve um dia que eu sonhei, cara, que o que tava acontecendo no meu sonho, eles estavam narrando, sabe? Tipo, eu ouvia o Polar, o Oliver, o Guizão, o Susi, tudo falando no meu ouvido, sabe? Falando. Aquela voz de locutor, né? Ao fundo, né? Assim. Como se eles fossem os locutores do meu sonho, assim. Eu acordei e eu falei pro Diego, nossa, Diego, coisa de maluco. Uma vez, tem costume de colocar música, né? Pra despertar a música no celular e tal. Uma vez começou a tocar uma música que eu gosto pra caramba, do Blind Guardian, né? No meu celular. Só que eu tava com muito sono e começou a integrar também na minha cabeça e, cara, virou um dos sonhos mais épicos que eu já tive na minha vida, cara. Um lance meio viking, pirata, assim, no navio, na tempestade, um bicho gigante atacando o navio. É um dos questionamentos do Inception, né? Um dos questionamentos não, né? Das coisas que eles falam lá, que é, geralmente, existem exceções que você meio que você tem consciência que você tá sonhando, mas geralmente, na hora, pode estar um mundo bizarro. Na hora faz sentido, né? Faz sentido. Depois que você acorda, você vendo, nossa, que mundo doido é esse, né? Que eu tava, mas... E eu vou te dizer, aquele filme pra bizarrice que são os sonhos, geralmente ele é bem fraquinho nesse aspecto. É, né? Ele é bem, bem pé no chão, assim, é. Quando se trata disso. É, mas tem uma desculpa até, que são sonhos controlados, né? Aí, é, tudo bem. Tanto que quando tem a bizarrice, eu acho que uma das grandes bizarrices que acontecem é o trem aparecendo do nada, aquilo ali foi justamente um erro deles, é. Né? Aquele, a cela da Jennifer Lopez é bem mais bizarro nesse aspecto. É, e eu acho que aquele representa muito mais as bizarrices de sonho mesmo. Parece, né? Com os seus, Ike, hein? Pior que parece. Esses são sonhos de um psicopata, né, cara? Pois é, né, cara? Isso me deixa preocupado. Sabe dizer se é bem sonho, né? Que é meio que um coma, o cara tá... É meio que o subconsciente do cara, né? É, eu acho que o que cai nos sonhos do cara é justamente as coisas do subconsciente mesmo, que ele presencia, ou que ele já ouviu falar. Às vezes até coisa que, tipo, às vezes você lendo um artigo numa revista e passou o olho enquanto folheava as páginas, você nem leu uma coisa, mas aquilo entra também no seu subconsciente, sabe como? Eu acho que qualquer tipo de coisa que você é exposto, por mais breve que seja, tenha a possibilidade de cair ali na sua mente inconsciente. É, já teve coisas que durante o dia, alguma situação que durou 30 segundos, 1 minuto e depois eu sonho com a situação assim, mó detalhada. Mas aquelas coisas que, assim, não tem nada a ver, por exemplo, você sonhar com um monstro, tudo bem, uma coisa que você tem medo, você jogou um videogame, beleza, mas as situações que você nunca passou, um lugar que você nunca viu, com pessoas que você nunca viu também, o que é que isso acontece? É isso que eu não entendo, cara. O que acontece lá na sua cabeça? É, eu acho que a nossa mente tem a capacidade pra construir coisas assim muito, muito espontaneamente. Eu acho que o nosso cérebro às vezes une, por exemplo, pedaços de uma casa ou de uma construção que você já teve, aí une ela com outro prédio que você viu quando você era moleque. Isso, verdade, cara. Porque já aconteceu várias vezes, eu tô em um ambiente, sei lá, não vou lembrar agora um específico, mas dando exemplo, sei lá, exatamente como o Aiken falou, tô aqui no apartamento que eu morava lá em Maceió. Eu tô andando assim, do corredor pro outro, eu já chego em um outro ambiente, aqui em Bauru, por exemplo, sabe? Isso acontece muito mesmo. Uhum. É exatamente o que ele falou. Pode crer, pode crer. Pulou de uma cidade pra outra por um corredor, né? Uhum. É. Não só com lugares, como pessoas também. Mas isso eu acho que é bem normal mesmo, né? Você tá sonhando aqui com vários amigos que esses amigos não se conhecem entre si, né? São amigos, por exemplo, um amigo da faculdade, do colégio, um de infância, por exemplo. No sonho estão juntos em situações que você nunca presenciou, né? Isso acontece muito. Também. Você falou também aí do às vezes sonhar com pessoas que você nunca conheceu, né, e tal. Isso também acontece muito comigo, mas eu não sei se na hora do sonho minha mente está visualizando aquilo com detalhes, mas eu essas pessoas que eu não conheço, quando eu acordo, eu não consigo lembrar o rosto. O rosto. É, normalmente. Pra mim é um borrão, assim, sabe? Nunca imaginar. É, normalmente você não lembra do rosto. Na hora você sabe. Agora também tem casos de pessoas que conseguem lembrar muito bem dos detalhes, né? Não sei se vocês sabem, o Darth Maul, o cara que criou o Darth Maul lá do Star Wars Episódio 1, é baseado no pesadelo que ele tinha quando criança. Ele quem? Caralho. Eu não lembro, não foi o George Lucas, foi algum cara lá. Da produção, sei lá. É, deve ser um dos caras que fazem o design, né, de personagem. Acho que então. Sim. Ele disse que era um monstro recorrente, que ele sempre sonhava. Cara, você sonhar com aquilo... É bizarro, né, cara? Você já sonhou? Eu já tive muitas decisões quando criança, de alguém que gosta de você, ou alguém da família, por exemplo, né? Sei lá, te mata ou te faz um mal muito grande. Não lembro. Eu já tive sonho assim, de acordar, aquele negócio que eu falei de criança também, de não saber identificar direito, né? Acordar bravo com a pessoa, né? Coitado da pessoa, não tinha nada, né? Não bravo, vai, mas só acordar com aquela desconfiança, pô. Tipo filme em Friends. Fica querendo dar aquele tempo antes de encontrar a pessoa. É, né? Melhor, né? Pode crer, eu já tive sonho. Ah, assim. Eu já tive também. Eu tava pensando, falei que não, mas eu já tive. Uma vez eu já sonhei que eu briguei muito feio com o Diego, saca? Ah, é? Ué, eu não te contei que eu sonhei que você tava me traindo com a minha irmã? Ah, foi verdade. Eu batia no Diego, cara. Fiquei muito violenta. E pesadelo, cara? Que tipo de pesadelo vocês costumam ter? Ah, a gente tava só na parte boa até agora. Pois é, né? Não, agora tá no bizarro extremo. É. Sabe aquela história que já vi até em filme também, falando de que coisa ruim a gente esquece mais rápido, a gente tenta bloquear? Não sei, já teve sonho de eu acordar chorando assim e, sei lá, 2 horas depois eu já não lembrava. Tipo, eu acordei lembrando, mas depois parece que meu cérebro bloqueou. Cara, esses são, pra mim, são geralmente os que ficam marcados. Você lembra mais, né? Não esqueço nunca. Por exemplo, eu tenho muito pesadelo esses com ET, com fantasma, com, assim, parentes falecendo. Mas também. Com fantasma, que tipo de fantasma? Cara, eu lembro de um que eu tive, eu era adolescente, que foi, assim, era na minha rua, a rua toda escura, assim, e na casa do meu colega, eles tinham saído, a família dele, porque ele estava mal assombrado. E eu via da porta da casa dele, eu na rua, um fantasma de um bebê saindo, assim. Nossa. Foi muito bizarro esse sonho. Saindo, assim, da porta da casa dele, assim, o bebê é extremamente bizarro. Né? Pronto, esse sonho eu nunca mais esqueci, sei lá, tem, sei lá, 15 anos que eu tive esse sonho, nunca esqueci. Eu tenho, já, tipo, sonhei com gente morta, mas gente que, de fato, morreu, que elas voltavam pra conversar comigo, e, aliás, batíamos um papo. Minha mãe já teve vários desse tipo. Já teve um amigo dela que morreu, que olhava pra ela, assim, sorrindo, e ele meio que fazia, assim, com alguns apontando pro pulso de relógio, sabe? Ah. Tipo, olhando pra ela, assim, falando assim, você também não tem muito tempo não, falando coisa do tipo assim. Caramba, ah, já sonhou. Que beleza, hein? Eu tive um sonho mais ou menos nesse estilo, assim, mas não foi nem pesadelo, foi de gente morta, assim, foi no dia que meu avô morreu, eu sonhei que eu tava conversando, assim, com ele morto já, sacou? Só que ele fala, tipo, ele contando assim, agora eu tô tranquilo, agora eu tô me sentindo melhor, agora que eu já fui. De certa forma, isso é bom pra reconfortar, né? Pois é. Ele morreu sofrendo. Assim, ele já era bem velho e ele já tava bem ruim, assim, com várias coisas, sabe bom? Então, eu acho que sim, eu acho que foi um pouco disso, sim, de subconsciente reconfortando, sabe bom? Eu acho que é mesmo, porque quando meu avô morreu, eu também sonhei, mas não com meu avô. Eu sonhei com um senhor que tinha morrido um tempo antes. Que ele vinha falar pra mim, falava assim, olha, você não fica assim, seu avô agora tá bem, ele não tá mais sentindo dor. Porque meu avô sofreu, que ele falava comigo em japonês. Caraca. E eu entendi tudinho que ele me falou. Mas era japonês de verdade ou um japonês inventado? Japonês de verdade. Mas como é que você sabe se você não sabe japonês? Porque eu ouço as pessoas falando em japonês, então eu sei. Ah, você sabe como é que soa e tal, né? E ele falou pra mim, não se preocupa, agora ele tá bem, agora ele vai encontrar com os amigos dele, nós estamos todos juntos. Caraca, pode ser. Não precisa ficar triste, porque se você fica triste, seu avô também fica. Pô, maneiro isso. Eu nunca tive isso, não, com nenhum parente meu morreu, não, mas eu já vi várias histórias desse tipo também, de alguém vir e falar, não, ó, tô bem e tal, não se preocupe. Será que isso é um tipo até de mecanismo de defesa da gente mesmo, que a gente não conhece? Pode ser. A gente não tem consciência desse mecanismo de defesa. Acho que sim. Quando meu amigo morreu, isso não faz tanto, faz alguns anos, eu sonhei com ele. Ele veio falar comigo e falou assim, olha, não precisa ficar chateada porque você não tava lá. Porque ele morreu de acidente de carro, né? Aí ele falou assim, não precisa ficar chateada porque você não tava lá, porque você não foi no meu enterro, porque você não foi no meu velório. Porque eu não suporto ir no cemitério, não vou. Ele falou assim, eu não vou ficar chateada se você nunca for no meu túmulo, nunca for me visitar, sabe? Tipo, aí depois ele ficou assim, e aí, como é que tá a vida? Você tá namorando mesmo? Mudando de assunto, né? Mais ou menos um negócio assim, tipo, deu um alt tab assim, começou a conversar, que nem a gente conversava antes, sabe? Eu falava assim, meu Deus. Então, tá resolvido esse assunto, beleza, né? Vamos continuar, né? Mas aí, a gente começa a entrar na questão sobrenatural do sonho. Porque, por exemplo, viagem de avião, cara, como a gente já falou algumas vezes aqui, não adianta Superman falar que é um veículo mais seguro e tal. Você já fica apreensivo, é uma coisa normal. Talvez não quem viaje todo dia a serviço, mas a gente que viaja, sei lá, uma vez a cada 6 meses, vai ficar apreensivo, sabe? Então é normal você sonhar com alguma coisa ruim numa viagem de avião. Agora, a partir do momento que você sonha, sei lá, 3, 4, 5 vezes... Sei lá, eu acho que é apreensão demais, né? Eu lembro daquele caso dos Mamonas Assassinos, né, cara? Verdade. Naquele caso da Tan, também teve um cara que sonhou. Que o cara tinha costume de anotar o sonho, né, quando ele acordava. Eu já fiz isso. Aí a esposa dele foi ver e tinha lá, dizendo que ele tinha sonhado com o avião caindo. Nossa. E tal. Caralho, cara. Eu vi uma vez, em algum programa desses... Da tarde, sei lá. Nem um lobo. Você tava assistindo. Sônia Abrão. Não. O pior que é um desse nível, assim, sabe? Foi algum especialista. Ou foi Ana Maria Braga? Não lembro. Foi algum desse nível. Aí que foi um cara especialista em sonho lá. Ele recomendava até isso, de você ter um bloquinho do lado da cama, sabe? E você anotar. Enquanto você ainda consegue lembrar um pouco do sonho, você anotar todo dia. Fazer um tipo um diário de sonho, sabe? Ele disse que ele faz isso. Por mais bizarro que seja o sonho e tudo, ele quando vai ver o diário dele, de 2, 3 anos atrás, por mais que seja situação bizarra, ele consegue lembrar exatamente da fase que ele tava passando na vida dele. É interessante isso. Eu já tentei fazer, mas... No caso, eu tentei fazer no computador, né? Mas no computador, até você ligar o computador, você ter tempo de entrar no computador, aí já esquece. Aí não deu certo. Cara, imagina se eu começar a anotar todos os meus sonhos. Um caderno por semana. Caraca, você sonha tanto assim? Cara, eu costumo lembrar de quase todos os meus sonhos. Caraca. Esses médicos de sono, eles dizem que você tá sempre sonhando quando você tá dormindo, né? Que você não lembra de 5% do que você sonha. Você pode até não lembrar do que você sonhou, mas você sonhou todas as noites. Isso de você não lembrar é fato mesmo, porque várias vezes, quando eu era criança, assim, eu dormia no mesmo quarto com meu irmão, várias vezes, mas teve uma específica que eu lembro dele falando assim, Diego, o que foi, pô? Aí do nada ele dava um grito, para de arranhar meu carro, porra. Que bizarro, né? Aí no outro dia eu ia perguntar, cara, você lembra disso, de eu arranhando o seu carro no sonho e tudo? Ele não conseguia lembrar, sabe? Ele sonhou em algum momento aqui dali, dentro de vários outros sonhos que ele deve ter sonhado, né? Eu acho que devido ao fato de quando eu era bem moleque, eu tinha muito pesadelo direto, era praticamente toda noite eu tinha pesadelo, eu acho que eu parei de conseguir lembrar dos meus sonhos, sacou? Você tem um antivírus, né, cara? Sonho, né? Que ele já bloqueia, né? Já deleta antes de você lembrar. É, eu tenho um firewall, assim, né? É aqueles carinhas lá do Inception que entram com as armas, né? Aquela guerrilha lá, né? É, pra defender o sistema de segurança, né? Não sei, é, verdade. O Inception, ele tem uns conceitos legais, cara, de sonho. Aquele negócio lá, que eu acho genial também. Genial não, bem observado, né? Você não lembra como o sonho começa, né? Você simplesmente, quando se dá conta, tá lá. E eu já vi alguém, deve ter sido em algum podcast que eu ouvi isso, falando que a vida pode ser um sonho também, que você também não lembra, cara, você nascendo, né? Você, quando se deu conta, tava aqui, cara. Uhum. Você pode estar sonhando que tá gravando um podcast, olha só. No Matrix, né, cara? No Matrix você falava também, o Morpheus fazia aquele questionamento pro Neo, né? Você já teve aquele sonho que foi super realístico, que eu acho que todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, né? Sim. Aquele que você realmente não conseguia distinguir, que não fazia ideia que você tava sonhando. Se você nunca acordasse, como é que você sabia que você tava sonhando, né? Nunca ia saber, né? É porque tem sonho que você sabe que você tá sonhando, mas são raríssimos esses, raríssimos. Você sabe que quando eu costumo ter um pesadelo muito doido, assim, geralmente perseguição, eu consigo me dar conta que eu tô sonhando e eu não consigo acordar, cara. Isso é mais desesperador ainda. Que, assim, eu sei que eu tô sonhando, eu tento acordar, não consigo, e mesmo sabendo que eu tô sonhando, o medo continua. Não fico aliviado, não sei. Sim, é uns conceitos bizarros no sonho. Desses sonhos ultra realistas, assim, que eu tive, teve uma época que eu tomei, pouco tempo atrás, acho que ano passado, que eu tava tomando um remédio pra memória lá, umas vitaminas, umas paradas bizarras, que as duas vezes que eu tomei o remédio, eu tive uns pesadelos absurdamente realistas, cara. Um deles, eu tava tipo num casarão abandonado, assim, sacou? E tinha um lobisomem me perseguindo. Nossa. Perseguindo a mim e alguma outra pessoa. Tipo, o bicho correndo atrás de mim, assim, eu tentando fechar a porta na frente dele, colocando coisa na frente da porta, sacou? De porta de madeira, de repente o bicho batia, assim, aquela garra atravessando a porta, tentando me atingir. Bizarro, cara. Muito medonho. Conta aquele lá do campo de concentração, velho. Puta merda, cara. É, esse foi... Você tem um repertório, cara, muito nossa, legal. Cara, esse foi no mesmo dia. No mesmo dia não, né? Foi no dia anterior desse sonho do lobisomem, né? Caralho. É, não, eu sonhei que eu era um oficial nazista, assim, qualquer, e que eu tava indo supervisionar a limpeza de um campo de concentração. Peraí, você era um nazista? Eu achei que você era um judeu, sei lá. O cara lá, judeu. Não, cara. E aí, tipo, entrando no campo de concentração, e a parada, tipo, parecia mais um açougue, sacou? Nossa, cara, Então era mais tenso do que o que foi mesmo. Porra, de verdade, né? Com certeza. Era o campo de concentração do inferno. Foi campo de concentração do inferno mesmo, cara. Tipo, gente pendurada em gancho de açougueiro no teto, sacou? Nossa, velho. Diabo, gente. Cara. É, foi um dos sonhos mais horríveis que eu já tive na minha vida, cara. Mas é, aí eu vou que você vê que como... As coisas que influenciam você influenciam o seu sonho também, né? Os filmes que você assiste, os jogos, as coisas que você lê. Pelo menos você nunca sonhou você sendo, sei lá, um cara numa guerrilha africana, sei lá, matando seu oponente desse jeito, né? É. Você sonha com um nazista que tá no cinema toda hora. Ah, mas que nem, tipo, isso é fato mesmo. A gente costuma sonhar com as coisas que a gente tá acostumado. Mas e onde é que entra a flor no... a flor do fado? Ué, ele passava todos os dias negro, pela, né? Flor. É, a flor tava no seu convívio. Buraco negro que não, né? Não, uma coisa negra, né, na verdade. Tem um amigo nosso lá do trabalho que ele tava falando que uma vez ele teve um sonho tão realístico, cara, mas ele sabia que, mesmo sendo realístico, ele sabia que era sonho. Mas mas ele meio que ficou começando a desafiar a realidade do sonho, né? Ele voava, assim, ele via na cidade as plaquinhas, ele disse, cara, se isso é um sonho, eu vou ver a placa e não vai ter nada, vai ter só um borrão. Aí ele via que tinha as letrinhas, tinha tudo. Pare, né? Porra, cara, tá muito realístico. Aí ele começava a olhar todas as placas pra ver se tinha, cada uma tinha informação. Ele disse que lembra perfeitamente, assim, de ver, caraca, as palavras, cara, em cada placa que ele ia passando. E ele voando, né? É, ele voando. Ele não questionou a gravidade. Não. Né? A lei da gravidade. Não, mas isso, ele sabia que era sonho, mas tinha muitos detalhes, sabe? Esse lance de anotar sonho, que o Floyd tinha falado antes, eu já ouvi falar que isso é um bom treinamento, assim, pra você desenvolver esses sonhos lúcidos, sacou? Você anotar e tal, e aí você acaba ganhando controle. É, sim, eu já vi. E já vi outra coisa também que facilita. Eu tenho um arquivo de áudio aqui, né, que ele dá tipo uma aulazinha de meditação, aí tem uma que é específica pra sonho. Diz que é bom você exercitar, antes de você dormir, você tenta recapitular tudo que você fez no dia, sabe? Você acordou, você lavou o rosto, você comeu tal coisa no café da manhã, você saiu pra trabalhar, você... Tipo, fica tentando imaginar tudo, a sua rotina toda nesse dia, ao imaginar você como espectador, sabe? Não imaginar você falando as coisas, mas imaginar você tava lá como espectador vendo você falando com as outras pessoas. Pode crer. Tenta imaginar isso antes de dormir, disse que isso é um exercício bom também. Meu pai contava uma história, mas eu acho que é enrolação dele, que às vezes ele resolvia questões dormindo na faculdade, mas eu acho que conversa dele. Acho que ele leu isso de algum gênio desse, não lembro quem era, ou era o Newton, o Einstein, que fazia isso, ele resolveu contar isso pra mim. Eu já resolvi assim problemas do cotidiano em sonho. Eu vi alguma coisa no meu sonho que, tipo, se encaixava pra eu resolver algum problema que eu tava tendo no momento. Isso já aconteceu. Mas como é que era o do seu pai? Tipo, ele tá tentando resolver uma questão, um exercício, não tá conseguindo, aí vai dormir. Aí no sonho resolve, acorda e faz, como deu no sonho. Caraca. Isso eu nunca sonhei, não, assim, especificamente, de eu lembrar. Mas já aconteceu várias vezes de eu tava tentando fazer alguma coisa que eu tô com dificuldade de noite. Aí no outro, eu durmo, eu desisto, né? Ah, deixa quieto, amanhã eu tento fazer isso. Aí no outro dia, eu consigo fazer com facilidade de coisa. Eu não sei se é por causa do descanso, né? Que você descansa a mente. Não, não é isso. Ele resolve no sonho. No sonho ele faz a conta certinha. Aí ele acorda, se lembra como fez no sonho, aí resolve. É, aí é meio... Isso é bizarro, cara. Se alguém que estiver nos ouvindo consegue fazer isso, nos conte. Ou nos conte, a gente vai te chamar de mentiroso. A gente finge que acredita. É, um pouquinho só. Não, mas eu não acho tão absurdo não, cara. Eu lembro que eu li que tinha um cara desses que fazia isso, entendeu? Ele resolvia as coisas em sonho e acordava. Eu não lembro quem era, se era Da Vinci ou era um gigante desse do cálculo, não lembro agora. O cara sonha com matemática, né? Isso seria o que eu chamaria de pesadelo. Você já jogou o Chrono Trigger do Super Nintendo lá, o RPGzinho? Não, não. Tem uma música, isso eu ouvi no 99 Vidas, no podcast, né? Que tem uma música que é muito legal, até botar um trechinho depois aí pra vocês, que o cara que compôs essa música é baseada na música que ele escutou no sonho dele, cara. Cara, isso é legal, né? É legal, né? Não fez a questão matemática, mas é a mesma coisa, né? Vinculado ao trabalho dele, né? O compositor, ele sonhou com a música e ele adaptou pra vida real a música que ele sonhou. Depois eu deixo um trechinho aí pra vocês ouvirem, é bem legal a música também. Pode crer. Ou se acabou o assunto, posso deixar agora subindo a música, né, cara? Cara, eu não lembro de mais nada agora. coisa que me dava muita agonia quando eu tava na faculdade é que eu sonhava que eu tava de volta à escola, assim. Eu ficava pensando, caraca, porra, eu já terminei isso, eu já me formei. Que porra que eu tô fazendo aqui? Eu pensando no sonho, né? Aí me dava aquela angústia, sabe? Meu, mas do mesmo jeito que tem as sensações ruins, também tem sensações boas. Vocês já acordaram, assim, sonharam um sonho muito bom, que vocês sentiram todas as coisas do sonho, assim... Você tem a sensação de que você sentiu... Onde você quer chegar, né? Ah, pô, cara, eu tenho que contar meu sonho, que eu sonhei que eu era carregada por um ente. Ah, achei que era uma coisa meio suja, pô. Você era o quê? É, sonho erótico. Né? Na hora do sonho, você... Susto. Opa, cachorro atrapalhando. Ah, puta, para de me atrapalhar, Mac. Aí... Ela vai latir mais um pouco, espera. Será que eu tô ouvindo falando? Não, ela tá latindo porque tem coisa passando. Ah, tá. Ó, tem criança passando. Coisa passando. Coisa passando. É que eu não tava escutando se era criança ou se era cachorro que tava latindo. Caraca, criança passando a essa hora da noite. Quase meia-noite. É, aqui tem mesmo, cara. É já ver criança cantando aqui. Cantando? De madrugada? Com medo. Alguém lembra o que eu tava falando? De sonho. É, né? Ah, boa. Na última hora. E aí, pessoal, mais um Gaveta Tática, mais um bloco de notas. É, todo mundo reunido aqui para pedir desculpas, né? Desculpa não, a culpa foi sua e Davi aí, que casaram, atrapalharam todos os nossos planos de conquista da internet. A culpa, a Vi tá falando hoje, né? A culpa é que o nosso casamento não foi abençoado. A gente casou só no cartório, não foi na igreja, tá vendo? Ele deu um monte de bosta, a gente pisou em racha de corno mesmo. Carro que isso significa, cara? É quando acontece essas coisas. Desvio em rastro de corno. Isso aí é gíria do Nordeste. Eu nunca ouvi isso, né? Eu não sei, meu irmão costuma falar isso, cara. Então na gíria do Nordeste, é gíria de velho, né? É gíria familiar. É gíria da família dele só. Então, a Vi furou o pneu do carro. A Vi furou o pneu do carro, né? Não, quem furou foi o prego, mas quem passou por cima do prego foi você, né? Então, eu tomei a liberdade. Mas, olha só, você furar um pneu do carro é motivo pra não gravar? Que é isso, pô? Explica esse negócio direito. Como assim, pô? Derruba esse cara aí. Que lado você tá, né, cara? Não, porque eu tô fazendo o papel das pessoas já contestando você. Ah, tá. Você é uma orelha, né? Que isso tem orelha, né, cara? Cara, aconteceu tanta coisa que eu não tô nem conseguindo listar agora, velho. Mas sério, aconteceu não, muita coisa. Junto com... Oh, a gente não tinha energia. Pronto, essa é uma desculpa boa, né? Não é, Fábio? Ah, sim. É, essa é uma boa desculpa. A gente tava com sérios problemas de energia elétrica aqui em casa, mas enfim, resolvemos. É, porque o cara que faz a detetização, ele conseguiu fazer a façanha de oxidar o nosso disjuntor com veneno, cara. Nossa, parabéns. Perto do disjuntor tinha um monte de formiguinha morta. Foi o CSI que começou por aí. Mas, então, basicamente foi isso. Isso, e teve probleminhas que acompanharam, né? É, e a gente também teve que arrumar todas as nossas coisas, teve que arrumar mudança. Fazer um filho também. Ainda não. Não, não, é 2014. 2014, se gaveteiro dá dinheiro, né? Que se não der, a gente tem que jogar no lixo, menino. Coisa horrível, meu Deus. A gente dá pra você. A gente sorteia ele, né, na promoção do site. Sorteia, faz uma rifa. Vamos fazer uma rifa no gaveteiro. Ele pode dar aqui o DVD do De Volta para o Futuro junto com o bebê. Aí, ó. Que horror. Que a Vi tava querendo dizer então que agora o Gaveta Tática vai ser semanal, né, Vi? Eu não disse nada, meu filho, porque agora eu ainda tenho mais uma função acumulada de dona de casa. Não tem dessa, ah, não. Ah, é bom ter isso gravado. Eu quero ver agora quando tiver desculpinhas agora. Exatamente. Beleza. É uma dona de casa moderna, meu filho. É, né? Que não faz nada, né? Então, vamos passar pros e-mails, que é uma coisa que uma dona de casa moderna faz. É, exatamente. E ela manda para o contato@gaveteiro.com. Ela sabe ligar o computador, né? de casa moderna. Sabe entrar no Face. Nossa. Agora, depois de ficar, sei lá, uma caralhada de tempo aí, nem me deu trabalho de contar quanto tempo teve o último Gavi Estática dessa vez, acumulou uma porrada de e-mail, a gente vai sortear alguns aqui. O primeiro e-mail que a gente vai ler é do Paulo Fontanella, ele não diz de onde é, nem idade, só fala assim: olá pessoal, até agora gostei de todos os Gavi Estática que escutei. Como enfatizar um erro, né? É. Aprenda. Quero deixar uma crítica construtiva. Tem algum membro da equipe que sopra ou respira muito perto do microfone e isso estraga um pouco a conversa, em alguns momentos chega a irritar. No mais, é tudo ótimo, obrigado por me dar o prazer da sua companhia. Eu acho um absurdo. Não há crítica como é. Tá até bêbado isso aí. É, né? É porque é difícil falar tortando a boca junto. Sim, mas respondam o Fontanella. É, o Aiken quis descobrir aí a verdade, mas o culpado é o Fábio. Mas eu acho que ele não cometeu esse erro nesse Gavi Estática. Esse erro não, né, cara? Respirar é vital, né? Não é um erro. É, né? É, mas até naquele mesmo, não sei se foi tudo meu não, sabe? Ali naquele... foi de música, né? Tem que admitir também que eu nunca prestei atenção nisso, cara. Nunca percebi isso, não. Então, eu separei aqui o e-mail do Sérgio. Olá, Ratos e Traças, meu nome é Sérgio. Tenho 30 anos, sou de Belo Horizonte e trabalho como supervisor em um call center. Embora seja historiador de formação e coração, acho que tem muitos, né, que são... né, Aiken? É, né? Não, de formação não, só de coração, né, Aiken? Não, de formação, porra. Ah, você se formou? Formei, ué. Você não tinha trancado a faculdade? Ele voltou. Isso ano retrasado. É o Diego muito atualizado mesmo. Ah, é, né? Quando comecei... Cara, puta foda. Quando comecei este e-mail, queria apontar alguns deslizes e complementar alguns comentários de vários Gavi Estáticas que eu ouvi ao longo destes meses. Mas este e-mail fica para depois. Conheci vocês enquanto buscava podcasts sobre ufologia e me apeguei ao programa. E a todos os participantes. Acho que é daí pra frente. Da frente, dá pra... É daí pra frente. Dá pra frente. Dá pra frente, é estranho. Daí pra frente virou vício. Baixei todos os programas e ouço de uma forma homeopática por medo de não ter mais Gavi Estáticas para ouvir. Eu acho que ele já deve ter acabado. Assim. Fez bem, hein? É, fez bem. Por vezes ouço o mesmo programa. Uma dezena de vezes, caralho. Uma dezena de vezes. E por fim acabo tecendo comentários em voz alta, como se estivesse ali com vocês. Afinal, depois de ouvir os programas repetidas vezes, acabamos por pegar o timing e encaixar comentários, piadas e críticas junto aos seus comentários. Espero que todos vocês estejam bem e que esta pausa seja breve. Nunca se esqueçam que vocês não são apenas 4 podcasts, mas várias centenas deles, pois nós nos sentimos parte desta equipe. Somos gaveteiros, em letras garrafais, e estaremos aqui para o que precisarem. Todos nos consideramos mais do que fãs, todos nos consideramos amigos de vocês. Não tarde a voltar. Abraços fraternos do amigo Sérgio. Aí, e-mail muito legal do Sérgio. Gostei. Foi. Mesmo. Eu também gostei. O próximo e-mail aqui é do Djalma Melo. Olá, meus amigos engavetados. Tudo bem com vocês? Bem, para começar, gostaria de dar os parabéns pelos programas que vocês vêm fazendo. Gosto muito dos podcasts, vídeos e análises. A maciada básica no ego, entre parênteses, que ele escreve aqui. Eu acho que ele tá tentando tirar alguma coisa de nós. Um Gavi Estática, né? É. É só o que eles querem, um Gavi Estática, todos. Nossos ouvintes contentam com pouco, cara. É, né? Bom, continuando o e-mail aqui. Com relação ao último podcast, só uma pequena crítica. Ficou muito curto. Estava muito bom, as trilhas que vocês escolheram foram ótimas, fugiram bem do basicão, deu um gostinho de novidade. Pelo menos pra mim, que não conhecia algumas. Outra coisa, vocês queimaram uma pauta. Poderiam fazer um programa só pra trilhas de games, filmes e séries. Assim, na minha opinião, daria pra expandir sobre o assunto de cada mídia. E pra finalizar, uma sugestão de trilha pra cada um de vocês. Ele põe a lista aqui com os links, né? A gente pode colocar no post, se for o caso. Pra resumir assim, que foi pra viver a trilha de Ratatouille... uma música específica. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim. Para o Fábio foi a dos Incríveis, né? É, para o Aiken, a trilha Far Away do Red Dead Redemption. Step in front of a runaway train. Just to feel alive again. E pra mim, ele mandou o tema de Nate do Uncharted. É do personagem principal do Uncharted. achei bem legal. Pode achei crer. A sugestão dele. O e-mail dele foi bem legal. Maneiro, maneiro. Apesar que... Ele falou isso aí de que a gente queimou a pauta, mas eu acho que não, cara. A gente ainda pode fazer um programa sobre fazer mais de games, de não, filmes, não. Séries. A gente pode fazer programas iguais ao que a gente fez uma dezena de vezes. Infinitos. Escolhendo novas trilhas, né, cara? Eu tenho 20 GB, cara, de sonora aqui, pô. Você acha que eu não tenho mais sugestão? Inclusive, essa música que ele mandou pra mim, eu tinha até pensado também em colocar. Ah, é? Mas aí, das trilhas do Michael Giacchino que eu gosto, eu preferi citar do Cloverfield. Pode crer. Ah, é do mesmo cara. Do mesmo cara. Ah, legal. Ah, sim, a gente recebeu um desenho muito legal do Leonardo Santos Correia. É de São Paulo. É, ele escreveu Leonardo Santos, 21 anos, São Paulo. E ele me desenhou sem olhos, olha só que injustiça. É. Mas só tem uma coisa, eu até mandei um e-mail pra ele, que eu acho que ele fez um envolzinho aqui, não fez o Fábio, né? Ele... É, tem uma pessoa obesa aqui, de óculos. Bicha. Obesa. E usando terno. É, ele fez o gaveteiro First Class, né? É. Mas ficou muito da hora, cara, esse desenho dele. Ficou foda, cara, ficou maneiraço. É, só tem assim, essas coerências que teve o envolzinho, teve... Eu já tô careca, cara, não tô mais com esse cabelo. O peito deve ficou torto, mas não dá nada, não, ficou... Não precisa te criticar. Não, ficou muito bom, cara. Né? Não tem necessidade. Eu acho que o desenho ficou muito bom. Alguma previsão de volta definitiva? Nós temos? Nós não temos? Cara... Não sei, a gente podia voltar, né? O que você acha? É, né? É, ah, esse negócio de ficar tentando achar a hora certa sempre atrasa, a pessoa fica procrastinando. Negócio seguinte, a gente volta agora. Isso aí, tá de volta. Eu acho que ele podia usar a estratégia de subir a música de novo, né? Isso sempre resolve, né? Ele tá desse passo. Beleza. Pode parar? Já estou a vinheta. Oh, my God! Too much! Oh, my God, it's full of... I can't even capture it on my camera. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. So intense. The baddest f***ing rainbow I've ever seen.